A batida parece estar baixa em relação ao resto. Thank you. mete lá aí drum, mete drum. Eu não posso pôr drum, mete tu uma drum. Só tens desses drums. Estão a tocar a campainha.